430. Um toque emitido em Veracruz, decola da 17, primeira curva à direita, 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. Aciona 0151 no transponder controle 19.8. Alfa Vídeo Elétrico, atendimento correto. Pátio da Bata, 12 a bordo, para acionamento táxi 208-612. Bom voo. Solo Salvador, são 3663, pushback, acionamento finger 5. Gente em contato com o centro para sua autorização, aguarde. Vai. Vito Gilete, livre acionamento sem protax. TAM 3663, pronto, cópia. Estimativo, prossiga. TAM 3663 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Giné, 5-0 no 3, EL transponder, o controle 1-9.8. TAM 3663, autorizado Guarulhos, nível 360 pela Peruísque 50 até o Zaba, decolada pista 1-0, curva direita posse, saída da EL, transição Giné, transponder 5-0 no 3, controle 1-9.8, pronto para puxa acionamento no 5, TAM 3663. TAM 3663, cotejamento correto, livre acionamento e puxa, reporte táxi. Autorizado, chamada táxi, TAM 3663. TAM 3304, pronto, cópia. TAM 3304, está autorizado Brasília, nível de voo 380 via Upper Zulu 17. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída gola e transição ao fito 5020, transponder o controle 1-9.8. Confirme a saída. Gole ou fito. Protegimento correto, 02 ao portão, reporte táxi. Reportará. 4 desse para 2.500 pés, 1.015, reporte servido 366. 2.500, 1.015, reporte 366, 3454. Controle Salvador, bom dia. Avianca Brasil 6311, informação Lima. 6311, identifique chegada Bonf, desceu 040, reduzindo para 220 nós. 040, reduzindo para 220 nós, 6311. Romeu Lima, Mike Foxtrot, é o solo Salvador. Ok, amigo, está estacionado para a bata para acionamento, eu faço a estação. Sede, tenho uma notificação para Grupo Zulu, Itapemirim. Confirma a ideal, ideal de saída? E a quantas milhas se encontra desse Salvador, por gentileza? É Itapemirim não, é Itapaíca. Itapaíca? É. Sede, foi passado Itapemirim, sede, Itapaíca. Aguarde. Solo, bom dia, mais que a top 9840. Master Top 9840, Eduardo Gomes, confirme apenas o nível. Nível 390, eu gostaria de confirmar, a pista já está interditada? Afirmo, os primeiros 1.200 metros. Apenas só para informação, é, a aerovia inicial é o Pesilu 20. O Master Top 9840. Afirmativo, tá ok. Obrigado. Sede, o Master Top 9840 para informação, Up Zulu 20. O nível inicial tem que ser pau, ok? O nível 390 não será aceito. 380. Enter. Solo Tran 3304. 3304, pronto para acionamento, push. Negativo, senhor. Só confirmando o transponder 5020. Afirmo, 5020. Afirmo, obrigado. Solo Salvador, papapá, Lima, papapá, Mike. Sim, Papa Papamai confirmando 500 pés, decola da 17, confirmando apenas o destino. Gente, é Grupo Zulu, é, fazendo a Itacira, é, com referência a radial 348, 70 milhas, pode decolar do 17, está no Patinho 5 km. Cira 70 milhas, radial 348, sim, a gente lembra Papamai que será coordenado o número 3 para a cópia, aguarde. Solo com o 1605 para autorização Galeão 400. 1605 Galeão número 4 para cópia, confirme apenas o nível. 400. 400, sim. Seu Foxtrot ali mantém 17. Romeu Lima, Mike Foxtrot, pronto, cópia. Positivo. Lima, Mike Foxtrot, autorizado, Itaparica, 500 pés, decolador 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona 0195 no transponder, o controle 119 decimal 8. 0195, 118860, decola 17, curva direita, 500 pés, corredor axé, Itaparica, com 01 a bordo. 01 a bordo para acionamento de táxi, chama a torre para 109.6. Confirme apenas o padre que se encontra, bata, não é isso? Positivo. Torre agora para acionamento de táxi, com voo. Sol Salvador, está 3663 para o táxi, 85 a bordo, 4 horas e 15, operando o Galeão. Alfa até a Taxi Delta. Na Taxi Delta chama a torre 108.6, ajuste no 095. Tá 3663, autorizado táxi, Juliette, Alfa, Delta na Delta, chama a torre 18.6, ajuste no 095. Obrigado, bom dia. Salve, bom dia, tá 3859. 3859 Curitiba, confirme o nível. Nível 300, senhor. 300, sim, é o número 4 para cópia. Aguarde, o TAN 3859, informação em curso é a Mike. Afirmativo, essa informação Mike. Por enquanto, na gentileza, Uniforme Risk 58. Confirme. Aerovia Uniforme Risk 58. Gente, é a que está no seu plano, é que será coordenada. Obrigado. Para aumentar o espaçamento, tome Proa 200, Proa 200 e aguarde final para o localizador. Afirmativo, Proa 200, guardando Proa para o localizador 63 hoje. Está Está oficial com o tráfego na vida. Quente. 0 até 020 milhas, 20 milhas de Salvador, pelo controle Salvador. Santa 3663, escrito nível 070 por 20 milhas. Sou Alfa Vitor Juliette, decolado aos 1-1, controle 1-9, descima 8, bom voo. Espera o controle, Alfa Vitor Juliette, graças. Correio, mais um pouco. Mike Fox está no posto de venda, 1-7. Mantenha 1-7 o Lima, Mike Foxtrot. Fox. Direita para 80, ou esquerda 80, o Xané 63 o nono. Esquerda 080, 63 o Salvador, bom dia, 3454, passa do Rio 372, baixado, travado, tá visual. 3454, avistado, pouso autorizado na 10, informo cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros, 1200 metros. Ajuste no 0, no 5, vento de 1970 graus com 079, pouso autorizado. Autorizado pouso, 1200 metros, deslocado, pista no 0, tá 3454. Correio, Fox. Gente, mantenha a posição. Tem condição de fazer táxi baixo até a cabeceira 35 e na 35 iniciar a decolagem o Mike Foxtrot? Pode, eu vou iniciar. Top 9840. Prossiga, Master Top. É, autorização nível 380, Eduardo Gomes, pushback acionamento no parque 3. Pronto, cópia. Copia. Master Top 9840, está autorizado Eduardo Gomes, 380 nível, via Up Zulu 20 até Teresina, após Up Zulu, 7. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, 5005 ao transponder, o controle 19.8, cabeceira no 0 se encontra deslocada em 1.000 metros, corrigindo 1.200 metros. Após a decolagem, está restrito ao nível 070 até 20 milhas de Salvador. O Master Top 9840, aprovado Eduardo Gomes, nível 380, Aperzulu 20 inicialmente, até Teresina, após Aperzulu 7, decola da 10, primeira curva à esquerda, no perfil Momo, posição Flock, 5005 stand-by, controle de saída Salvador 119.8, ciente 1200 metros deslocada da cabeceira e o nosso limite no nível 070, 20 milhas de Salvador. Ciente Master Top 9840, cotejamento correto, pátio 3, livre pushback acionamento, reposte quando pronto para o táxi. Livre push acionamento, reportar a táxi, Master Top 9840. O Master Top 9840, só apenas solicitando seu pushback de forma padrão. Uma proa aeronave voltada à torre de controle, ok? Afirmativo. Papa Romeu, Lima, Mike, Fox, Foxtrot. Lima, Mike, Foxtrot, 500 PS, corredor, chefe. Foxtrot. 1-5, controle 1-9-8, bom voo. Correção, tanto 3-4-5-4. O solo agora, os 1-5, livre direita, e chame o solo em 1-2-1-9. 2-1-9. O Master Top deverá fazer o táxi saindo então pela interseção Juliette para ingressar na Alfa e depois na Delta? Afirmo. Com a pista restrita, ficamos com poucas opções aqui de ingressar no pátio principal. Então, quem taxia para a decolagem vai via Alfa e quem vem para ingresso no pátio principal vai ver pátio 3. Se realizar o pushback com a proa para taxiway Kilo, irá travar os caminhos, ok? Os taxiways. 00 metros. 10, vento de 1970 graus com meia nós. Ok, obrigado. Puxa, acionamento, 3, 304. 02. Evitar ficar muito longe da, da praia, senhor? Ok, livre de zios. Imaginar que tem uma grava. Olha o portão de Estatilo 3454. Mike Eco Delta mantém escuta. Mike Eco Delta mantém escuta. São 3304. Autorizado alinhar e manter a 10. Após pouso da Anker, em mantente, estou no 0, são 3663. 3663 está ciente da restrição 070 até 20 milhas? Estimativo, restrito 070, 20 milhas. Ciente. Vai manter o eixo de decolagem ou prossegue na saída do normal? Prossegue na saída, mas está restrito até 070 até 20 milhas. Ciente, saindo, é, prossegue na saída, restrito 070, 20 milhas. Mandou 3304, apenas confirmando. Pronto para o push? Afirmativo. Autorizado push, acionamento, portão 02, reporta táxi. Reporta táxi. Solo 1-2-1-6, rumo ao norte. Solo 2-1-9. Avianca Brasil, 6311 no livro pista. Três, autorizado a decolar no 0180 graus com 5 nós. Autorizado a decolagem, estou no 0, são 3663. Agora nessas jogar, não, né? Atenção aos aeronavegantes aí, a conversa na frequência do controle em 1-9.8, vamos atentar, é portadora aberta, hein? 3663, submantenha 360, saída da EL está sob vigilância. Subindo 360 direto da EL. Autoriza voar direto da EL? Exato. Direto da EL, vigilância, está 3663. Por informação, está tendo interferência aí na frequência de alguma portadora aberta. Afirmativo, estou recebendo também, porém, quem está transmitindo não está percebendo isso. Entendi. Autor Salvador, gol 1888, atingido 50. Gol no 888, identifique chegada à mar e desça ao 050. É a gente mesmo? Identificou, maior 050, gol no 888. Brava, você Foxtrot, Salvador. aqui dentro da referência. Bravo, XC Foxtrot, Salvador. A gente não tem pista livre, não tá conseguindo faltar. Não, tô falando, a gente tá gerando. O Bravo, XC Foxtrot, tá copiando o controle? Tá chegando a ser coitado, alguma portadora tá direita aí. Sente, o Bravo, XC Foxtrot, frequência livre. 97, o Macetop 9840, autorizado táxi via Juliette Alfa para Taxi Delta. Na Taxi Delta chama Torre 1086, ajuste no 015. Afirmativo, livre táxi via Alfa Juliette Delta, Macetop 9840. Para o táxi até 3304, 94 a bordo, 4 horas e 6, alternando com o fim. Sente, frequência livre, Alfa-Vito Juliette. Gol 988, deu pro Alfa-Vito 366. Gol 988. Inicialmente, desse ao nível 0. Correção, tá livre, descida ao nível 050, voando Itap. Após Itap, voa Servido 366. Após Itap. Entendeu então? Voa Itap. Afirmativo, atente tráfego, posição de 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste, mantendo 085, Serra Romeu 20. Controle Alfa Vitor Juliette, já passou o salário da data. Alfa Vitor Juliette, frequência livre. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Eco Delta confirmando, Manadi. Pronto, cópia. Mike com Delta, pronto, cópia. Sequência livre. 10, decolador no 7, primeira curva direita, corredor axé, permanece restrito no axé até a liberação do controle Salvador. Aciona o transponder 0121, o controle opera na frequência 19.8.286. Milhas, rumo nordeste, cruzando a centena, descido Boeing 737. Só tenha do tráfego, senhor, embora não esteja visual com medo. Ficarei atento ali no Juliette. Checo Delta, confirme o POB. 07 a bordo para acionamento táxi torre, 1086, bom voo, Mike Eco Delta. Avianca 63 no 1, mantém a posição no pátio 3, posição prevista 01, porém está restrito devido ao Bang da Goa realizando push. O 63 no 1, ciente, possível coordenar após a passagem do TAN, ingresso Juliette e Índia. Mangue agora, o 235. Firma ativo, comandante, Mangue mesmo. Tá complicado. E o tráfego já ultrapassado. Afirmativo, Lima, Juliette Lima. O solo marcha top 9840. Prossiga, marcha top. A Delta é a autorização do nosso ingresso, a primeira, a nossa esquerda aqui nisso. Afirma, ingresso a primeira esquerda, chama a torre, 1086. 1086 com a torre, ingresso, bom dia. Bom dia, marcha top 9840, ingressando na Delta, ponto de espera da 10. Marcha top 9840, bom dia, autorizado alinhar e decolar, cabeceira deslocada. O vento de 190 graus, 05 nós. Livre alinhar e decolar, ciência, cabeceira deslocada, marcha top 9840. De voo 300 via Upper Whisky 58 até Prego, após direto Sorocaba. Após Sorocaba, Upper Alpha 310. Decolador no 0, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. 5017, o transponder, o controle 19.8. O IRS que está se alinhando aqui, estão apurando 366. Gente, caso queira perder um pouco de altitude, está autorizado o voo CRV 368. Gente. 0. Decolando a 1-0, saída agora e transição Gonza, com controle operação 198, transponder 5017. Corrija médico correto, TAM 359, portão 08, reporte quando pronto. Porta aí, TAM 3859. TAM 3304, ingresso a Delta, chama a torre 1086, só informando que está livre da restrição de nível 070 até 20 milhas. 50. Ok, on one red for 10, 10 maintain a 050 mile arrival. QT 5414. Contém Salvador, muito bom dia. Tá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador. Mike Top 9840, decolagem 27, controle 1 no nosso decimal 8, bom voo. 98, controle, obrigado. Afirma, até lá na minha escuta, bom voo. Bom dia, Beto. Salve Salvador, Lima Papa Mike, autorização na Beto Conte Risco. Chamamento Conte Risco, Lima Papa Mike. Estou entrando em contato com o Recife no exato momento. Afirmativo, vai acionar, pois não tem mais condição de manter aí. Salvador, top 9840, vai cruzar 3500, seção 380 na Flock Bom Flock. Master 9840, bom dia, contato radar, subiu antena 380, saída Momo. Saída Momo, vai para 380, top 66, 94. 5 ingressos, taxi foi Delta na Delta Torre 1086, bom voo. Delta 186, bom dia, obrigado. Aproximando-se da Taxiway Delta, está pronto para a decolagem. T04, decolado agora os 30, controle 199.8, bom voo. 198, boa. Voo 605, ali mantém 10, vai passar a decolagem de imediato, com autoridade. Tá ok, ali mantém, se preparando para imediato, 605. 888, ciente, chame torre, 198, decimal, meia dúzia. 18, 6, 8, 8, 8. Oi, Salvador, bom dia, gol no 888. Pronto, Salvador, boa, tá 3304, na Gole, eu fito. Ciente. 3304, contato radar, submantenha 380, saída Gole. Na Gole eu fito, inversão 380, 3304. Master 9840, fazendo desvio? Negativo, tá na proa de interceptação da 320. Sim, estou em proa de Momo, proa 290. Ok, vai tomar a proa de Momo, inercial. T05, autorizado a decolar da 10, vento de 180 graus, 0 sinais. Livre decolagem, voa no 605. Tio 45 VTA. Ponto cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Papapapá, Lima, Papa Mike, Salvador para Itacira, Grupo Zulu, 500 pés, decola 17, primeira curva à esquerda, corredor forte. Até a liberação do controle, permanece restrito no corredor forte. Aciona inicialmente o transponder 5200. O controle 119.8, torre 108.6, linha Papa Mike. Sente autorizado, fazendo Itacira, 510, 17, com curva esquerda, corredor forte, aguardando a autorização do controle. 5200 ao transponder, controle 1198, 2186. Confirme o PLB? 03. 03 a bordo, livre acionamento, parte 5, para o táxi em Matos, 1086, bom voo.